030, posição 1 para Pista Guia da Mata. 030, ciente, mantenha a posição, é o número 2 do setor, tráfego da companhia à sua esquerda, 02, já está autorizado, vai ser o próximo, voo 9030, mantenha a posição. Mantenha a posição, 9030. Paulo Salvador, na escuta do Mike Tango. Mike X-Ray, Golf, eu sou na escuta para você. Bom dia, senhor. Mike X-Ray Golf solicitando autorização de reboque da posição 7 para a posição Singer de número 5. Confirmando do 07 para o 05. Positivo, do Finger 7 para o Finger 5. Gente, Mike X-Ray Golf, aguarde para que o reboque. Gente. Autorizada em área decolar, posição 0, vento 1 4 graus, 1 2 9, bom dia. Mike X-Ray Golf autorizado, autorizado reboque, agilizando quando possível até o portão 05. Sim, será feito, grato. É o número 2 do setor, tem um tráfego da companhia que iniciou à sua direita no 02, está finalizando o pushback, e tem um tráfego da companhia também no 01, na sua direita, que já está aguardando. É o número 2 do setor para realizar o pushback. O voo 297 mantém a posição. Recife 288, secundário 260. 288, 260, bom dia, 5 no 7. Acabamos de ter uma informação aqui que foi mudada a ponte. Vai ser agora a ponte de número 8. 07 até o 08, tá aí pertinho, tá autorizado. Ok, sempre. Número 07, decolado 56, controle 1208. 208. Hoje, acionamento 355 no 4. 355 no 4, no 4-3, autorizado. Deck 1 a menos, 1 a pronto para o tarde. 1607, contato, sobe o 360, filha da El. 360 da El, 607. Motor 69 a bordo, 3 horas e 6, alternando com pronto para o mundo. Ok, só autonomia? Agora sim, 7 no 5, direita via Índia, no ponto de espera da 10, tô 118, decimal 6, um ajuste 1021, tem um bom voo. Direita, ponto de espera 2, minha dúvida, 021 agora, 171. O gol 9030 na escuta. Coordena com a equipe de pátio, vou realizar o pushback simultâneo com o colega da companhia sua esquerda no 03. O mesmo vai puxar até a saída do pátio 3. O senhor permanece com prioridade aqui no portão 01. Sim, coordenação, autorizado. Gol 903 já. O gol 297 na escuta. Coordena com a equipe de pátio, realiza o pushback simultâneo com o colega do portão 01. Vai puxar até a saída do pátio 3 e prosseguir com o número 2 no ponto de espera. Gol 297. Mike Juliette Romeu, bom dia, confirme o setor de sobrevoo. Gente, é o número 1 para a cópia, só um minuto, Mike Juliette Romeu. Nós ótimos 5 autorizados, alinhar e decolar, 1-0, vento 1, 4-0 graus, 1-5-9. Alinha decolou com 0, vou no... Bom dia novamente, está 3153, autorização Galeão 360, ciência francesa. Está 3153, bom dia Galeão, nível 380, só um minuto para a cota número 2. Guardando. Mike X-Ray Golf já assinou o Golf Spec, ponto 08, por quê? Mike X-Ray Golf na escuta do solo? Na escuta. Confirme já sinal de pushback? Não, estamos prosseguindo para a ponte 8. Gente, confirmando o reboque. Realizando a constituição. Reporte no final do reboque. O Sam, Mike X-Ray Golf. Ok, ciente. Juliette Romeu, cópia. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, com sobrevoo Pipuaçu e após a medida paralela, decolagem da 17, após decolagem curva à direita, linha do litoral sul, 510. A frequência do controle 120 decimal 8, aciona 01115, vai ficar condicionada a autorização do controle para prosseguir para sobrevoo na paralela. Mais Juliette Romeu. A bordo, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre em 118 decimal 6, o ajuste 1021, tem um bom voo, mais de 10 minutos. Para o táxi, 355 no 4, está com 68 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. Bom trabalho. Vai seguir o Boeing da Gol, que está mantendo agora a saída do pátio 3. Via Índia, em ponto de espera da 10, chamará a torre 118 decimal 6, o ajuste 1021. 355 no 4, bom voo. 786, seguindo o voo 555 no 4. Fala Salvador, o Mike aqui do Regolf, informando o término de reporte na posição Índia número 8. Gente, Mike aqui do Regolf, bom dia. Ok, graças e um bom dia. Voo 9030, voo 69 a bordo. 3 e 10 de autonomia, alterna Natal para o táxi. autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, sou 118 decimal 6, o ajuste no 021 no bom voo. Já direita, Índia, no ponto de espera, 26, eu vou na 9030, 21, bom dia. Gol no 897, autorizado tarde, segue o Boeing da companhia como número 2 via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste no 021, bom voo. Autorizada linha decolar 10, vento 140 graus 159. Linha de linha decolar 10, 9030. Você, o meu foco, ele pede um pouquinho do baixo da pista de telefone. Meu Oscar Bravo, confirme a radial ideal de saída e a quantas milhas da parte de Salvador. Gente, só um minuto da foto, Romeu Oscar Bravo. Após a rolagem do Boeing da companhia, Lima tem 10. Antes do último meu livre táxi, chama para ingresso de decolagem. 9030, decolou 05, controle 10, decimal 80. 10080 com 9030, bom dia. Bom dia. Diesel 380, dia antes do 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza pedido a subida da El Leda, após o Leda, direto Bridge. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5536. O 9030, contato radar, suba na saída Pouca para o nível 350. Saída Pouca subindo para o 350, boa 9030. 1208-5530, controle, é o transponder, tá? 3153, portão 612. Cotejamento correto, portão 612, chama pronto, pushback, ensinamento, são 3153. Chama lá. Romeu Sagrado, código. Autorizado Salvador, Serra, Romeu Fox, 500 pés, decolagem da 17, fazendo decolagem curva à direita, linha do litoral sul. A frequência do controle 120, decimal 8, assim eu no transponder é 5526, começa Bravo. Decolou 07, controle 1208. 208, muito obrigado, bom dia. O 297. 1897, decolou 07, controle 1208. Ah, Mike Juliette Romeu. Bom dia, Mike Juliette Romeu. Polícia prosseguir direto para o sobrevoo Pituaçu e Paralela. Mike Juliette Romeu. Autorizado, prosseguir direto para Pituaçu e Paralela, Romeu. Tem 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, alterna 1260, agora 1715, obrigado, bom trabalho. Bom voo. Autorizado inicial reboque, reporte para ingresso do Mate Romeu. Gol, Fidia Romeu. Iniciando, reportando ao ingresso do Mate Romeu. Controle Salvador, muito bom dia, o Trip 5594. Trip 5514, contato radar, suba para o nível 1970 na saída PUCA. 1970 PUCA, 5514. Oscar Bravo, livre-acionamento, chama táxi. Táxi autorizado na bata, chama para ingresso de colagem. decolagem 17, vento 140 graus, 169, Romeu Oscar Bravo. 5. 12685, 12545, boa 9030, bom dia. Bom dia. Autorizaria para a direta de Aracaju, para o 35514? 514, aguarde. Aguardando, obrigado. Meu Oscar Bravo, decolado 112, controle 108. Bravo. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga visual via litoral sul. Quando possível, informe estimado de pouso. Estimado de pouso é 1100, senhor. 1100, sempre. Bravo. Autorizado, autorizado, ingresso no hotel Portão 05, Golf, Índia Romeu. Uno 897, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 251, alterno 3325, Golf 1897. Delta 3890, sentido a Juliette. Bom dia, o nível é o 330, Recife, pronto, copo. Pronto, copo. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolagem da 110, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, com transição Aru. Controle Salvador 120, decimal 8. Aciona 5535, para 3890. Botão 3890, autorizado para Recife no 330, na Upper Whisky 58. Decola da pista 110, com a primeira curva à esquerda, saída é Puca, com transição Aru. Controle 1208 e aciona 5535. Protejamento correto na remota 123, uma pronta do Tibete Funamento, para 3890. Posso pronto chamará. Estão 3103, pushback acionamento, portão 612. Autorizado 3153, uma pronta para o táxi. Estão ataque 3153. Vicente, Mike Juliette Romeu. Grato. Romeu, Romeu Oscar Bravo informa tráfego 1 hora 2 milhas, mantendo 500 pés do tipo Robson 44. Aqui Juliette Romeu, tráfego 2 horas, 1 milha, rumo oeste, mantendo 500 pés do tipo Robson 44. Certo, Romeu Oscar Bravo. Contact, tá 3153, com 176 a bordo, 3:40, alterna Guarulhos. Autorizado o táxi, via parte 1, Índia, no ponto de espera da 10, chama todo. 118, decimal 6, o ajuste 1021, tem um bom voo, tá 3153. Ok, até a posição da 10, vai ser uma torre 18:6, bom trabalho, boa semana. Tá? Romeu Oscar Bravo, passando o farol da base, serviço radar terminado, autorizado, frequência livre.